gravador, papapá, para, pá, pá, pá, pá, pá, espera. Ainda pode imediato? Fazer alinhamento de decolagem imediato, aí está em microfone. Afirmativo, meu comandante. Autorizado a linha de decolar, separado, vento no 50 graus, no 5 mais. A linha de decolar separado, ele fala mais que eu faço. Delta Lima Alpha, complete final de Fluxuation, minha torre frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, até mais. Torre, bom dia, Papa, Papa, Delta Lima Alpha, estabilizado, localizador, pista 10. Delta Lima Alpha, continua a aproximação, ajuste no 020, guarde pista 10. No 020, poderia confirmar a temperatura, senhor? Na olhada, setflui, reportabilizado. Ajuste no 020, descida para 2000, autorizado, reportará estabilizado, TAM 3304. Cancelada a restrição aqui em Pelo? Livre da restrição de altitude, TAM 3304. Livre, TAM 3304. Microfone 229, controle 1208, boa viagem. 1208, bom serviço, seu comandante. Controle de Salvador, aquele cordial bom dia, esse é o papapapá uniforme microfone. Papapapá uniforme Mike uniforme, contato radar, via saída Momo, suba para nível de voo 260. Via Momo 260 uniforme. Estado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 80 graus, no 5 nós. Autorizado, pista 10, Delta Lima Alpha. 2 Salvador, boa, é o azul 92796, Índia, pronto, vai manter o ponto de espera para se entender na minha aproximação. Tente manter o ponto de espera em ponto visual para a mesma, 2796. Ok, senhora, atenta na informação, nosso VAV 54, ok? 54, sente. Salvador, TAM 3304, para manter a proa aqui por mais 3 meses para evitar uma formação aqui e reter certo a partir de zona. Gente, TAM 3304, reporte estabilizado. Portará, TAM 3304. Visual com o Delta Lima Alpha, o azul 2790. Faz o posto do tráfego agora e manter o pistão zero. Quase o mesmo, ali mantém 2790. Anima Alfa, Solas 3-2, libere a próxima à direita, agilizando o Chile Solon 219. Agilizando 219, obrigado. Autorizado o ML do Polar 0, vento 180 graus, vale. 49, azul 2796. A linha decola azul 2796, pistão 0. Salvador, bom dia, 3304, passando onde serra. 3304, 1019, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 139. Autorizado pouso, 10, 3304. Região 01, prossiga. Perigo pro Anorte e chame o fora do solo, Guardião 01, vento Salvador 190 graus no 4 Norte. 1020 agora, variando entre 1020 e 1019. 304, forma o tráfego à sua à esquerda, sinal da 10. Circulando com pro Anorte sem interferir, tráfego da Polícia Militar, um helicóptero. Não, avista 3304. Azul 2796 aos 35208, boa viagem. 208, boa, 2796. Controle Salvador, boa, azul 2796. Azul 2796, contato radar, via saída Conde, suba para nível de voo 1970. Via Conde no Alfa 1970, azul 2796. Comprou a Norte, colou os 35, poderia confirmar novamente só o piloto em comando e o tempo de voo? Piloto em comando, Wildney Rocha, estima 30 minutos de voo. Qual o tempo novamente e autonomia? Autonomia 2 horas, 30 minutos de voo. Cliente, aguarde transferência 01. Aguardando transferência 01. Controle, o azul 279.000 solicita pro 070 por 20 milhas, desvio à direita da rota. Azul 279.000 autorizado, desvio após voo direto Conde. Após desvio Conde 279.000. Guardião 01 da presente, controle 1201. Oi. Oceania 6311, acione identificação, voe na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.000, Alagoinhas, na Lagoinha, 17 na chegada Monte, 4 Pulo 095, autorizado a linha de decolagem, no 0, vento 190 graus, no 7, mais. Autorizado a decolagem com 095. São Josuais, a 500 pés, direto a Lagoinhas, fica atento à área proibida de Camaçari, quando possível informe seu estimado de pouso em Alagoinhas. Estimado ao 1205, atento à área de Camaçari, Guardião 01. Tente copiado, Guardião 01. Piaggio Aero, italiano, pessoal, fábrica italiana, Piaggio Aero. Pet, autorizado o cruzamento até o Pat 5, o Delta Normal. Exato, Pat 5, cruzamento, Pat 5, final. Alfa, da chuta? E o fabricante é qual a nacionalidade? A nacionalidade do fabricante? Italiano. Muito obrigado. Gente, obrigado aí pela informação. Aos 39, controle 08, UBH. 308, obrigado, bom dia. Bom dia com 095, Deba. Ou 1095, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, voo Elefa. Após 2000 Elefa, voo 095. Papá, uniforme, Mike, uniforme, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 01, não tem condições de voar na proa 065 para evitar a proibida de Camaçari? Afirmo, 065. Tente voar na proa 065 por 7 milhas, o Guardião 01. 5 milhas, 065, 01. Bono 095, Xandu Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 260353, Gol 095. Salvador clearance, good morning, Ocean 6312, information Juliet, request clearance to Recife, flight level 390. Então, 01, 20 milhas nordeste Salvador, serviço radar encerrado, da presente em frequência livre. Minha 311, livre da restrição de pelô, deixa para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, afinal ele é seu que foi responsabilizado. Livre da restrição em pelô, descendo para 2.800 pés, ele é seu que foi responsabilizado, minha 311. chegou o free form, parte 5 por parte 3. Até a papá, pode esperar cruzamento. Mike Lima, na Lima Solo, 1219. Cruzamento autorizado? Sim, cruzamento autorizado, Quebec, Mike Lima, na Lima, com Solo, 1219, decimal 9. Morning, 3179, Hotel Dubai, 1-0, ready. 2-2 Lanapa, take off, runway 10, winds 180 degrees, 179. 3179. Lanapa, take off, runway 10, return 3179, yeah. 3-1. Oceania 311, complete final de evacuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. 118-954, até agora, Oceania 311. Estabilizada LS X-Ray da 1-0. 3-1, continue a aproximação, aguarde pista livre. Formação, arborizatone, ingestando para início de rolagem. O ajuste no 0-2-0. Assim, Oceania 3-1-1, confirma, a pista está molhada? Não, não chove sobre o campo. Ok, gente, 6-3-1-1, aguarde a autorização. Avistado, pouso autorizado, pista 0. Vento 0 graus, no centro baixo. Autorizado, pouso. 1-0, Oxa 63, 1-1. Conconde, serviço radar encerrado. Chame Aracaju. 1-2-0, decimal 3. 203, vazio 2796, boa. Sponsor, good morning. 3179 and out of 2000. Climate 340, sample 1 departure. 3179, with a contact, climate to flight level 3240. via San Juan de Patria. 340 via San Juan, that's in chance by direct to Lida. Fly direct to Lida, San 3179. Direct to Lida right now, San 3179, thanks a lot. O 299 ali é manter pistão zero. Ali manter na zero, quase dando. 63 no 1 aos 55, direito no 21 decimal 9 só. Direita 219 hoje, 63. Azul 4299 é autorizado, ali em decorte, pistão zero. 180 graus, no 3, Autorizado, Azul 4299. Salvador, muito bom dia, Papai Noel, Charlie Golf, Índia. Informação, Juliette. Papai Romeu, Charlie Golf, Índia, bom dia. Acione a identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés. O ajuste no 020. 4.000 pés, via Bonf, 1.020, bom dia. Contra-San 3179, request right deviation heading 33 due weather. San 3179, request to your deviation after flight heading Lida position. I think we are not able to return to Lida due weather, miss. 24299, decolada 57, controle 120, decimal de zero. Boa viagem. 2080, obrigado, bom dia, San. 2099 azul. Salvador, bom dia, 4299. Azul 4299, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360 São Bruno, azul 4299. Country 179 after deviation, fly head Motiva. Copy that, that's deviation direct to point, but 317 minor. Okay, Mr. Announce the route. Six seven 2835 breakup frequency 2510 day. Papa Romeo, Charlie Golf India, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado, afinal ele é sexway, responsabilizado. 2000 pés, 2020, autorizado, ele é sexway, responsabilizado, confirme. Bruno 230, bom dia, aciona identificação, via chegada por MED 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 020. É a possibilidade de voo na 1230? Bruno 230, autorizado, Bruno. Bruno 1050, 1230. Azul 4299, Channel Centro Recife, frequência 128, decimal 35, ATR 125, decimal 1. Recife, 2835, 251. Azul 4299, obrigado. Informador Charlie Golf India, desvia à direita para 250. Mais algumas vezes para essa informação. Charlie Golf India, senta, após o desvio, vou direto do UNA, reposto estabilizado. Após o desvio, vou do UNA, reposto estabilizado, Golf India. Preforme decolado 06, controle 208, boa viagem. 208, controle, Oscar Zulf, ele fala. Salvador, bom dia, voo 2171, ciente da Juliette, cruza 170 para 1160. Voo 2171, bom dia, aciona identificação, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 060, o ajuste no 020. 060, guardando Bonf, ajuste no 020, voo 2171. Controle Salvador, de Papatango, a Cagumpe, no voo. Papatango, Oscar Golf Uniforme, contato radar, Tuba é 3000 pés, via Sagamomo. Mantendo o perfil, via Momo, Oscar Golf Uniforme. Charlie, o Oscar Golf Uniform poderia voar direto ao Momo, mantendo 3.500 pés? Oscar Golf Uniform autorizado, direto Momo e mantenha 3.000 pés. Correção, direto Momo, mantendo 3.000 pés, Oscar Golf Uniform. Localizado localizador no Zé, pistão no Zé, Charlie Golf India. Charlie Golf India, completo final de execution, minha torre, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, Golf India. E da Bahia, Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Charlie Golf India. Estabilizado no localizador, pistão no Zé. Papa Romeo, Charlie Golf India, chama no externo. Chama no externo, Golf India. Uma, dois, três, zero, livre da restrição de TAP, desça para 2.000 pés, autorizada, finaliza, foi responsabilizado. 2.000, autorizado, equipe linha 4.3, 1, 2, 3, 0. Gol 2.1.7.1, revisa para 2.1.0 nós, desça até 4.000 pés, o ajuste no 0.2.0. 2.1.0. 4.000, voo 2171, 1020. Ali Golf India, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-8-9. E pouso pista no zero, Charlie Golf India. 1-0. Pista no zero, ok. Informa o tráfego, sua posição de 1 hora, 1 nos 5 milhas, rumo noroeste, mantendo 3.000 pés, um Charlie 208. Ciente, voo 2171. Batango, Oscar Golf Uniform, informa o tráfego 2 horas, 1 a 2 milhas, rumo sudeste, cruzando nível de voo 080 em descida para 4000 pés, um Boeing 737. Pacientes do tráfego e contato visual, estamos em condições de vida marcada. Boa noite, Boa noite. Eu sou o Salvador, voo 2171, 5 graus à esquerda, devido à informação. Voo 2171, autorizado, desvio. T10. Fazer o confronto, desvio. Line up and wait. Maintain position, running 10. Line up and maintain position on runway 10. 6312. Confirm. Alfa de Vitax, chame ponto de espera da Papá. Golf Índia, salva zona 4, libera a direita, salva 1, 2, 1, 2, 9. Direita, 2, 1, 9, obrigado, Golf Índia. We want to create take off, running 10, wind 160 degrees, 179. Air first take off, 0. Delta Lima Alfa, Niara e Manzeiro, que cronoteca? Pode ir, você está pela pista, Delta Lima? Afirmo, vê a pista. Está passando, Oscar Golfo Uniforme, tráfego superado, suba para nível de voo 100, voo direto Barreiras. 100, direto Barreiras, Oscar Golfo Uniforme. Traffic 312, airborne 16, departure control 120.8. Departure 08. 12, departure. Oceanair 6312, Scock 5036. 5036. On Scock, and request ground interception. Oceanair 6312, climb to first level 350, fly head Gemma. Fly Gemma intersection 6312, 350. Bono 230, completo final de SX3, chame a torre, frequência 118 do sinal 95. 295, com 230. Gol 2171, desce para 2000 pés, o ajuste 9020, autorizada, final de SX3, reportabilizado. 2.1020, DVS X-Ray, reportará estabilizado o voo 2.171. Chegou 1.230, final da 1.0, baixou e travou. 1.230, continue a aproximar seu guarda de pista livre. Está aguardando a pista livre, 3.0. Gente, mantém a posição aguardando. Tráfego já na final da pista 1.0. Boa 2171, informa chuva leve sobre o campo, mas continua visual. Ciente, voo 2171. Contorno 230, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0. Livre pouso na 1-0, Contorno 230. Lima Alfa, pronto? Pronto, senhora. Após a decolagem, manter a reta até fazer 3 mil pés. Após a decolagem, manter a reta até 3 mil pés. Delta Lima Alfa, decolagem autorizada, pista 17, vento 150 graus, 159. Cruzado em decolagem de 157 graus. Passatiano, bom dia. Bom dia. Bom dia, voo 2171, final da 1-0. Voo 2171, continua a aproximação, agora de pista livre. Aguardando, 2171. Voo no 230, solo ao 21, libera a direita, solo no 21, décimo ao 9. 219, 230. Passou a Quebec, o Charlie Golf e a procuramento. Voo 2171, pouso autorizado, pista 1-0, vento 150 graus, 149. Autorizado, voo 2171, 1-0. Delta Lima Alfa, decolou os 2-2, mantém a reta 3 mil pés, deixando o controle de Salvador, 1-2-0, décimo 8. 208, obrigado, até mais. Charlie Golf, India, próximo ao Quebec, 2-0-7. Charlie Golf India, autorizado via pista, até o pátio 4. Graças ao Quebec, vai conseguir a pista até o pátio 4, Charlie Golf. Mantenha a reta até 3 mil pés. Após, vou direto no Momo e suba para nível de voo 260. Ok, após 3 mil pés, direto no Momo e vai subir para 260, Lima Alfa, sempre. Zero graus, 139. Obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2590, transfere 102, Juliette. Azul 2590, bom dia. Quer saber o contato radar, passa na posição coral, vou na altura de Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, no reporte para a descida. Oxalé 6312, call repeater center, frequency 125.5, if unable 126.85. 125.45, 126.85, thank you, have a good day. Bruno, Salão 24, Ribeira Direito, 219. 219, 2171. Gente, frequência livre. Bom dia, 3304.0 da Rona 0, pronto. 3304 NR decolar, que está no 0, vento no 60 graus, 129. Aí decola, 10, 3304. Considera a administração olhar e manter pista no zero. Bem, mantém, tá? 3304. 3304 é colagem autorizada, pista no zero, vento no meio, zero grau, tem no zero máximo. Autorizada é colagem, tá? 3304.